e Olímpio, garoto, é touro do Zé da Platina. Eu quero ver o povo com chapéu. Avise o pessoal lá em casa que hoje eu não posso ir. Avise o pessoal lá em casa que hoje eu não posso ir. Gostei muito desta casa e eu vou ficar por aqui. Vai lá, Paulinho, ele fez a melhor nota da quinta-feira. Animal Conflito, boiada do Zé da Platina. Abriu a porteira, todo conflito, vai lá, Paulinho. É o Paulinho, clima violento, sensacional. Rodopio, cadê as palmas a ele? Quem tem mulher que namora, quem tem burro empacador. Quem tem a roça no mato, me chame, que jeito eu tô. Eu tiro a roça do mato, a lavoura melhora. E o burro empacador eu corto, ele despora. E a mulher namoradeira eu passo por e mando embora. Prisioneiro inocente no fundo de uma prisão. Tem muita sogra encrenqueira e tem violeiro embrulhão. Pro prisioneiro inocente eu arranjo advogado. E a sogra encrenqueira eu dou de laço dobrado. E o violeiro embrulhão com meus versos está quebrado. Bahia, teu Rui Barbosa, Rio Grande, teu Getúlio. Em Minas, teu Juscelino, de São Paulo eu me orgulho. Baiano não nasce burro e gaúcho é o rei das coxilhas. Paulista ninguém contesta, é um brasileiro que brilha. Quero ver cabra de peito pra fazer outra Brasília. O estado de Goiás, meu pagode está mandando. O bazar do Valdomiro em Brasília é o soberano. No repique da viola, balancei o chão goiano. Vou fazer a retirada em despedidos paulistanos. Adeus que eu já vou-me embora, que Goiás tá me chamando.